mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Out. rabbit with their steely eyes, but they just can't. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. I can feel it coming. Aí fique ligado, já já tem muito mais pra você aqui na sua rádio favorita. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta para você na sintonia com o segundo bloco dessa edição da sua rádio favorita. Um grande abraço a todos que estão ouvindo e curtindo aí o programa Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Thank you. Let's go, bring up love. was there. Gotta keep cool, gotta take care. Last car pass, here I go. Round the car, don't drive real slow. Radio played that forgotten song. Aí pra você na sintonia, já já tem muito mais pra você. Já já vou trazer o último bloco dessa edição pra você curtir aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta com o último bloco e você que está ouvindo a gente na sua casa, no seu trabalho, na internet, um grande abraço a todos na nossa sintonia. Máquina do Tempo. Chalk hearts melting on a playground wall. tempo. Sucessos imortais. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Reta final aqui no nosso programa Máquina do Tempo. Estaremos de volta amanhã, na quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tô indo nessa, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.